O jogo foi zerado por você. Voz ativa. Você zerou o jogo. Como vocês colocariam essa na voz passiva-agressiva? Quando você vai começar a fazer coisa de adulto e parar de zerar jogos? Eu acho que essa foi bem... ela foi só agressiva, ela não foi passiva. Eu já ouvi várias vezes essa frase. Eu teria outra aqui. Você zerou o jogo enquanto eu cuidava das crianças. Olha, essa é muito boa também. Não. É que eu ainda tô pensando na dinâmica pai-filho. Né? A sua aí já tá na dinâmica marido-mulher. Assim. É. Ou então, você zerou o jogo enquanto minha mãe estava aqui. A voz ativa é a seguinte: Guga editou esse episódio. Okay. Voz passiva, esse episódio foi editado por Guga. Guga, como você colocaria essa frase na voz passiva-agressiva? Seria algo como: Caio, deixa que eu edito esse episódio. A minha seria: Caio não ficou satisfeito que Guga editou o episódio. Outro... Não, acho que teria que ser algo mais assim: Guga, tem um episódio no ar, quem editou? Né, exato. Só com várias interrogações no final pra denotar que é sua puta. Ou então poderia ser: esse parece um daqueles episódios que foi editado pelo Guga. Eu acho que a gente pode dizer que a gente se formou nesse curso de voz passiva. Isso, a gente foi evoluindo. É. A gente tá pronto pro Facebook. A gente pode ir pros e-mails, então? Vamos pros e-mails. Antes das histórias, eu tenho aqui comentários sobre o programa que o Caio participou. Olha lá! É, essa é a ideia. Quando a gente traz alguém que conta uma história, a gente traz a pessoa depois para que ela possa ouvir o feedback. Esse e-mail é do Fabrício Oliveira, de 34 anos, que é representante comercial e vocalista de duas bandas nas horas vagas. Ó! Oh? Ele, aparentemente, tem muitas horas vagas. É. Isso foi passivo-agressivo. Essas empresas não estão sendo muito bem representadas. Ok, legal que o jogo trouxe uma nova profundidade pro programa. É, o clima todo vai ser esse. Uma nova forma de ver as coisas, só que uma forma negativa. Moro em Mococa, interior de São Paulo. Sim, Mococa. Caraca! A terra onde o Caio nasceu, kkk. E aí, Guga e Rafael, beleza? É a primeira vez que escrevo para um podcast, então espero de coração que vocês leiam o meu e-mail. Rafael, a gente vai perdoar essa? Como o Azaghal não tá aqui, a gente pode perdoar esse tipo de coisa. Eu vou perdoar. Pô, coitado, ele é de Mococa, cara. Deve ser a maior alegria da vida dele. Nada mais emocionante aconteceu. Ok. Escuta o Guga Cast desde os episódios 2, até porque o primeiro não está disponível para audição, né? É, é isso aí, não tá mesmo. Eu conheci o Guga através do Nerdcast, se não me engano, foi naquele sobre Friends, e vi que ele também não gostava da Rachel, e virei fã... kkkkkkk, até ele rindo. Desde então, o sigo nas redes sociais e por conta disso eu descobri que ele tinha começado a fazer um podcast também. Obrigado por essa história que foi realmente fundamental pro entendimento do contexto. Oh, mais passivo-agressivo. Sobre o Season 1, Episode 6, Season 1, estava entusiasmado com o tema, pois sempre gosto de ler ou ouvir qualquer coisa. Qual era o tema de Season 1, Episode 6? Que ele ficou entusiasmado porque ele gosta de qualquer coisa. Ah, tem. O 6 foi o meu? Foi o do Caio, ok. Ele ficou empolgado porque ele gosta de ler qualquer coisa. Então qualquer coisa eu deixaria empolgado. Beleza. Agora ele foi passivo-agressivo. Eu fico empolgado com qualquer coisa. Não é que vocês fizeram um bom programa. A respeito daquele grande se ele gostou, se ele gosta de ouvir qualquer coisa, eu tenho um podcast pra indicar pra ele. Ah, não. Peraí. Eu entendi. É que teve uma quebra de linha bizarra. Ele gosta de ouvir qualquer coisa a respeito daquele grande clássico dos anos 80, que é o Curtindo a Vida Doidado. Porque o episódio, o nome do episódio era Caio Curtindo a Vida Doidado. Ah, é. Quando, pra minha surpresa, ouço o Caio dizer que foi criado pelas avós aqui em Mococa. Porra, um mocoquense! E agora a gente descobriu o gentílico de Mococa participando do GugaCast. Achei bem inusitado. É o segundo, você é o segundo agora. Exatamente. Achei inclusive, bem inusitado. Inclusive, Guga, eu sou o segundo mocoquense mais famoso do Brasil. Porque o primeiro é o cara que fazia o Rolando Lero lá, que fazia o avô da grande família. Ah. Que também é de Mococa. Ele é de Mococa. Ele morreu, inclusive, né? Exatamente, eu fui até o cemitério, tomei a faixa dele, E agora eu sou o mocoquense mais famoso do Brasil. Depois da vaquinha mococa. Ele morreu? Puta, tem a vaquinha, né? Ele morreu? Morreu, boa, faz tempo já. Rolandinho morreu, não! Achei bem inusitado, pois até onde eu sei, ninguém no meu ciclo de amigos aqui de Mococa conhece esse podcast. Esse podcast também não conhece ninguém no seu ciclo de amigos aqui de Mococa. Mais uma voz passiva-agressiva. É. Falando sobre o filme em si, sempre pensei que poderiam traduzir o nome do filme como Curtindo um Dia Adoidado, pois o que aparece pra nós é o Ferris Bueller matando aula e curtindo aquele dia, e em momento nenhum fica claro que ele fazia aquilo todos os dias, concordam? Eu concordo. Vocês concordam? Eu concordo, é um dia só, né? Não dá pra tirar a vida por um dia só. Quem sabe em todos os outros dias ele só vai pra aula e faz o que tem que fazer. Enfim, essa é a minha visão sobre o filme e espero que falem de outros filmes legais. Contem outras histórias doidas. Falem sobre bandas também. E se quiserem saber alguma história doida do Caio, se é que é possível ele ter outra história mais doida que aquele que ele contou nesse episódio, RSRS. Me procurem, pois sei de algumas. Burrahahaha. Você conhece o Fabrício Oliveira, qual que é o... cara? Fabrício Oliveira? Ele sabe as suas, cara. Eu estudei com o Fabrício na, sei lá, quinta série, mas a única coisa que eu lembro desse Fabrício, provavelmente não é o mesmo, cara, que uma vez ele cantou Racionais na frente da aula de matemática, e eu achei muito interessante que a professora de matemática deixou ele cantar Diário de um Detento inteiro, o que ocupou, sei lá, uns 15 minutos de aula, e eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei 15 minutos mais longe de matemática naquele dia. Demais. E pode ser, porque ele é vocalista de duas bandas nas horas vagas, de repente ele começou aí. Pode ser. Às vezes, mas na aula de matemática ele cantou uma música e ele brincou de representante comercial. Eu acho muito improvável que numa cidade grande como Mococa só possa ter um Fabrício. É, eu também acho. Então provavelmente é esse cara que cantou o Racionais. Mas eu sou muito ruim com nome. Muito, muito ruim, assim. Tipo, muito. Num nível que é preocupante, inclusive. E eu provavelmente convivi com mais Fabrícios, mas eu não lembro de nenhum nesse momento. O seu nome é Caio. Não, eu só lembro porque são quatro letras. Mais que isso, eu tenho problema. Então, por isso que eu chamo você de Guga e o Rafael de Rafa. Entendi. Porque aí até quatro letras ainda tá na cota. Entendi. Então eu consigo lembrar. Eu achei que você só tava sendo fofo. Continuando aqui no meio dele, me divirto muito ouvindo o GugaCast, está ficando cada vez melhor e espero poder participar um dia. Quem sabe sonhar não custa nada. Tá aí, você acabou de participar, um sonho que se realizou. Muito bem. Ó! Parabéns. Juliana Costa, 23 anos, estudante de moda e gótica, mas não pirigótica. Eu acho que pessoas góticas, elas normalmente elas não se apresentam como góticas. Elas deixam isso implícito. Nesse caso, ela não pode chegar no recinto e você bater o olho. Ah, ok, gótica. Vocês lembram de um site, antes da gente ler o e-mail da Juliana, vocês lembram de um site que tinha na época da internet moleque, a internet de raiz, que era Hot or Not? Eu acho que lembro. Era um site genial, quer dizer, era um site completamente absurdo para os dias politicamente correto de hoje, mas era assim, você colocava sua foto lá e as pessoas te davam uma nota de 0 a 10. Você colocava, ninguém estava te julgando sem você querer saber. Você queria participar e as pessoas chamavam Hot or Not e aí as pessoas tiravam uma nota de 0 a 10, é isso. E era bastante viciante porque você dá next, entendeu? Aparece a pessoa, você dá a nota, next. Quer dizer, no momento que você dá a nota, já vinha outra foto. Então, fazia você passar muito tempo fazendo aquilo. Era meio que um Tinder, só que você não pegava ninguém. E as pessoas, era só você passar tempo mesmo. Mas tem muita gente que usa o Tinder pra isso, assim. Às vezes tá num relacionamento sério e usa o Tinder porque é viciante a ação de falar, essa é uma pessoa bonita, eu, sei lá, pegaria ela. E aí você dá o slide pra direita. Ah, essa aqui não faz meu estilo. Você dá o slide pra esquerda. Sei. E é realmente viciante. Muitas pessoas. Ok. Então, nessa época, alguém lançou um site que era Goth or Not. E era o Hot or Not, só que só de góticos. Era realmente divertido. Lê aí o e-mail dela. Voltando aqui ao e-mail. Oi, meninos. Peraí, rapidão. Juliana Costa não é um bom nome gótico. A gente tinha que criar um nome gótico pra ela. Juliana Bohan Carter. Ok. Ou outro, tá. Juliana Marmota Underground. O que é Marmota Underground? É uma piada interna minha com os meus amigos. Eu vou mandar esse podcast pra eles ouvirem. Oi, meninos. O Guga vive falando, quando ele está lendo as cartas, que ele não acha que a história seja verdade. Pois eu acho que essa história do Caio com a Rainha também tem umas mentiras. Eu também acho. É. Em minha defesa, eu fui Nelson Rubens. Né? Já todo mundo já entendeu. Espero que sim, espero que sim. Se bem que tem um pessoal de 13 anos que ouve esse podcast, né? É verdade, cara. Então tá. É verdade, tá. Ó, se você tem 13 anos, não escute esse tipo de história, tá? Vai jogar League of Legends, vai fazer outra coisa. Mas, já que você já ouviu, Nelson Rubens era um cara que comentava a vida dos famosos na TV. Não sei se ele faz isso até os dias também de hoje. Também não sei. Ele geralmente ficava comentando, né? Ah, tal famoso está pegando outro famoso, e nananana. E aí, a frase de efeito dele era: eu aumento, mas não invento. E é exatamente isso que eu fiz. Tá bom. Ela fala assim, ó. Primeiro, eu acho que essa saída só entre ele e Calígula não pode ter ficado só nisso. Se ele saiu com o Kai sozinho no meio da festa que ele nem conhecia, só pode ter mais alguma coisa aí. O Kai está escondendo alguma coisa dessa parte. Ainda mais porque o Calígula era o dono da festa e o Caio é gato. Eu concordo plenamente com essa história. Então, ela pegou uma das únicas partes que não aumentei nem diminui nada. Tipo, essa realmente foi só isso. Ele falou, vamos beber, vamos comprar uma bebida. Saquei, aí. Né? Porque eu tinha sido um dos últimos a chegar na festa e eu ainda tava normal. Ele só queria uma companhia que não estivesse bêbada pra caralho. Pra comprar saquê. É, pra comprar saquê, porque era uma ocasião especial. Ok. Não é possível que em uma festa preparada só isso tenha rolado. Devem ter mais umas circuladas aí que o Caio esqueceu, entre aspas, de contar. Circuladas? É, eu acho que ela tá se referindo aqui ao fato de que você só contou um caso seu. Uma menina que você fixou nela. É, porque você tava numa orgia e só rolou, tipo, uma vez. Ah, não, sim, é que eu, né, sobre o ato em si, eu não falei muito, porque eu não vou ficar aqui, né, falando, ah, nossa, eu peguei a menina daquele jeito. Não, não vou falar, né? Então, mas essa história você diminuiu e não aumentou. Ah, não, sim, nessa parte específica eu diminuí não, bastante. Você tá dizendo que você não entrou em detalhes. O que ela tá dizendo aqui é que você não teve com uma pessoa só. Ah, não, nessa parte eu realmente fiquei só com ela, porque eu tava morrendo de medo de, às vezes, me aproximar de outra pessoa e ser encarado como babaquinha, que, sei lá, tipo, ah, é sua primeira festa, você vai querer pegar a mulher dos outros. Aí eu fiquei só realmente na... Como que a gente deu o nome? Na Jezebel? Jezebel. Acho que era Jezebel, é. Isso, eu fiquei só com ela. Legal, eu acho que foi um bom e-mail da Juliana. É, ela conclui aqui dizendo, eu acho que vocês deviam tentar achar o Hércules e deixar ele contar a versão dele. Legal, hein? Seria legal, hein, Caio? Você ainda tem contato com o Hércules? Cara, eu acho que eu tenho. Ia ser tipo... Vocês sabiam que o livro, o clássico, o best-seller 50 Tons de Cinza? Uh-huh. Ele conta a história de uma menina que conhece um cara e tal, e o cara tinha uns fetiches, certo? Certo. E aí, a autora do livro lançou o livro de novo, só que com a visão do cara. Olha que genial. Ah, sim. Olha que reciclada genial de história, não é? Ah, e é uma história que só dá certo porque o cara é gato e rico, né? Senão ele seria um stalker louco, creepy pra caralho, e ela provavelmente chamaria a polícia pra ele. E nesse livro ele nem é apenas gato e rico, ele é o cara mais gato do planeta, o cara mais rico do planeta, o empresário mais bem sucedido do planeta, que pilota helicópteros e toca piano. Caraca, velho. Eu já te falei. O cara é muito overpowered, cara. É. Tipo, não faz sentido. Eu já contei no Braincast que eu li o livro. Eu li os três livros. Eu li tudo. E é exatamente isso aí que o Rafael tá falando. Mas o fetiche dela, o fetiche. Porque eu fui. Quando eu li o livro e fui fazer minha resenha pro Braincast, eu descobri que esse livro, na verdade, é uma fanfiction do filme do vampiro. Crepúsculo, né? De Crepúsculo, uhum. É. Então, ele nasceu. Olha que genial, cara. Eu acho genial também. Ele nasceu com uma fanfiction que a autora escreveu dela se imaginando com o vampiro que era rico também. Porque o vampiro é rico, o lobisomem é pobre, né? E ela se imaginando com o vampiro ali e ela tinha um lance de fetiche. Só que quando você lê o livro, fica bem claro que o fetiche dela não é o sadomasoquismo. O fetiche dela é o dinheiro, cara. Porque ela descreve em detalhes as coisas que ela ganha. E aí ele mandou pra mim um MacBook Pro, modelo 2009. 100 GB. É, com 16 GB de RAM. É, ela sai falando tudo. E junto mandou um BlackBerry, modelo não sei o que, na época era BlackBerry. Modelo não sei o que e tal. Ela vai falando cada coisa. Ele foi lá e comprou um carro pra mim, e esse carro era um Volvo conversível, que era assim. É, tipo, ela conta os detalhes das coisas que ela quer ganhar, entendeu? Entendi. Mas eu não tô julgando. Então. Eu acho que foi legal. Eu li o primeiro livro também, eu não tive paciência de ler os outros dois, mas eu acho que o único ser que na ficção supera o Christian Grey é o Bud em Bud, o cão amigo. Porque é o cachorro que joga basquete, né? Ele supera porque, enfim, ele ganha o jogo e tudo mais. Ele faz umas cestas de três, cara. Quando que o cachorro ia fazer cesta de três, cara? Muito bom. Que ótima digressão. Vamos lá. Posso ler o primeiro e-mail que não é sobre o Caio, então? Tipo, esse programa tá muito centrado no Caio. Eu tô me sentindo extremamente egocêntrico nesse momento. Chamaram alguém de mococa, uma... Não, vai ser tipo aquele quadro do Faustão, que daqui a pouco chega a minha avó, ela começa a falar, ah, eu tenho muitas histórias, olha só, quando ele cagava na sala, sei lá. Com que é o nome desse quadro? Acho que é Arquivo Confidencial? Isso, isso. Então, aí. E aí, aí eles contam, né, fala assim, nossa, o Kai, quando era pequeno, ele pegava as massinhas e ele brincava que ele tava editando as massinhas, então ele já tinha um talento. Sempre foi o sonho dele acabar editando áudio. Nem foi porque é o que dava dinheiro. Bom, bora o próximo e-mail, ok? Vamos lá. Boa. Eu dei títulos aqui pros e-mails porque é muito mais legal, assim. Uma noite com a professora. Olá, Guga, Rafael e caro convidado, beleza? Eu me chamo Otávio, tenho 21 anos e a história a seguir se passou no começo do ano passado. Um amigo meu da faculdade chamou eu e alguns colegas de turma para comemorar o aniversário dele em um karaokê. Fomos em 11 pessoas e é importante dizer que eram 4 casais e 3 solteiros. Eu era o único homem solteiro. Tinha uma colega solteira e outra pessoa solteira, uso exagerado da palavra solteiro, solteira. Outra pessoa solteira era nossa professora, sim, nossa professora. Ela tinha 30 anos quando aconteceu e ela é bem bonita e inteligente. Vale ressaltar que desde a primeira aula que tivemos com ela, eu fiquei meio apaixonado. É errado? Talvez. E também é importante dizer que todos os colegas... Depende de que série que você tá, né? É. Ele tá dizendo que tem 21 anos, então eu acho que é ok. É, tá certo, não tem problema. É errado, talvez. E também é importante dizer que todos os colegas que foram já sabiam disso, que ele tava apaixonado pelo professor. E eu não sabia que ela ia no karaokê. Estávamos lá bebendo e conversando, sem a professora, por hora, e os casais interagiam mais entre os próprios parceiros do que com o restante das pessoas da mesa. Eu acho que a gente precisa dar um nome pra essa professora, porque é noite com a professora e ela não vai ter nome. Ok. Eu acho que devia ser Dona Marocas. Eu acho um ótimo nome. Dona Marocas. Porque esse é o nome mais horrível que eu já ouvi na vida. Por isso que a Dona Marocas é solteira até hoje. É o nome do... Pô, é o nome que o Buzz Lightyear, ele, quando ele fica loucão lá, ele fica com a roupinha de boneca, ele vira a Dona Marocas. Dona Marocas. É sério isso? A professora de Chico Bento chama Dona Marocas, não é isso? É baseado nela que eu tô... É do Chico Bento também? Ah, pô, então provavelmente esse é o ciclo se fechando, porque eu não sabia de onde que tinha vindo. Aí. Caramba, vocês conhecem duas mulheres fictícias que se chamam Marocas. Três agora. Três com a professora do Otávio. Tá. E aí eles estavam lá conversando, ainda sem a Dona Marocas, e os casais estavam interagindo entre si e não com as outras pessoas da mesa, que era ele e a outra menina solteira que a gente vai chamar de... Vamos chamar de Rosinha. Rosinha. Então, vamos manter o tema, né? É, então tá. Então tava ele, a Rosinha, 3 casais, os casais estavam interagindo entre si. Agora a gente ficou bem claro qual era a situação. Tentei puxar conversa e tudo, porém sou tímido e não era confiante o suficiente para chegar nela, a Rosinha. Então mantive uma conversa entre amigos. Até que, então, chegou a nossa professora, Dona Marocas, e cumprimentou a todos e se sentou ao meu lado e começou a conversar sobre League of Legends, o jogo que eu e ela jogamos. Dona Marocas joga League of Legends. Ó! Oh. Ela sabia que eu gostava de jogar por ter dado algo da matéria sobre jogos. Psicologia dentro do esporte. Será que a Dona Marocas é professora de psicologia? De psicologia dos esportes? Ou será que ele é professor de esportes? Ele pode fazer uma faculdade de design de games, sei lá. Então conversamos muito sobre isso, dentro e fora da psicologia. Eu acho que ele quer dizer que ele estava conversando com ela dentro e fora da cabeça dele. Pedimos cervejas e aguardamos as músicas bebendo e conversando. Nesse momento, eu só estava falando com ela, quase de costas pro restante da mesa. A noite correu bem, nada de loucura ou bizarrice aconteceu, tirando a galera bêbada cantando Boate Azul. Sair de que jeito? Então, o pessoal começou a comentar de ir embora, alguns outros começaram com a conversa de ir pra uma balada, afinal tínhamos chegado no karaokê às 9 da noite e agora era 1 da manhã. Eu estava ligeiramente alcoolizado, assim como parte de meus colegas, os que queriam ir pra balada, e assim decidimos, vamos pra balada. E agora ele exagerou no uso da palavra balada. Quando ele podia ter dito, e a gente decidiu ir pra balada. É, ele levou três frases pra poder fazer isso. Foram dois dos casais, a colega solteira Rosinha, eu e a dona Marocas. Sim, ela foi pra balada com a gente. Não reduzindo o quão incrível é isso, mas ela ia direto na balada, como fiquei sabendo lá dentro. Cara, professores também têm vida, por que você tá tão impressionado? Ah, mas é porque na faculdade é quando você ultrapassa a barreira que sempre há entre professor e aluno. Porque antes da faculdade, né, até o final do ensino médio, há uma barreira em que o professor é uma instituição divina que você não interage, você não fala com ele fora da escola. Uhum. Se você o encontra fora da escola, você vira a esquina, você atravessa a rua correndo, porque você não quer, né, entrar em convívio com aquela figura fora, né, do ambiente natural dela. Na faculdade é quando você se permite a ser amigo de professores. Né? Eu era um amigo de alguns professores meus em que a gente ficava falando de videogame. Então, eu acho que na faculdade é quando você já está... Porque antes disso, o professor é um adulto e você é uma criança. Na faculdade, vocês dois são adultos. É, até porque boa parte dos professores, né, da faculdade, eles eram alunos da faculdade no ano passado. É, tem isso também. Não, mas eu quero destacar aqui, pra não reduzir o quão incrível era a dona Marocas, que ela jogava League of Legends e ia pra balada, que são duas coisas incompatíveis. Olha lá. É verdade. São dois estereótipos incompatíveis. Isso. Em alguma dessas duas atividades, ela não era muito boa. É. Bom, isso tudo na porta da balada, porque no momento de entrar, duas das garotas dos casais tiveram problemas pra entrar. Eu acho que todo mundo aqui tem 13 anos, e ele falou lá que tem 21 só pra gente ler a história dele. Porque isso faz mais sentido na história. Eles se jogam League of Legends, ele tá impressionado da professora ter uma vida fora da sala de aula. Bom, e acabou que foram embora, pois eu e minha colega, e a professora Rosinha, e a professora Dona Marocas já havíamos entrado. Lá dentro bebemos mais, inclusive o drink mais forte da casa, pago pela professora. Cara, tá muito isso, vai... Mal intencionada. Fiquei bêbado de fato, a ponto de dançar com as duas, coisa que eu não faria sóbrio. E em um momento em que a professora foi ao banheiro, pedi pra ficar com minha colega, mas ela recusou. Não me abalei, continuei dançando e bebendo, é claro. Até que já eram 5 da manhã e decidimos por ir embora, pagamos a comanda, saímos e esperávamos a irmã da minha amiga, da Rosinha. Qual é o nome da irmã da Rosinha? No quadrinho lá tem irmã? Não, acho que não tem. Tá bom. Então a irmã sem nome da Rosinha pra ir embora e eu iria de ônibus pra casa. E a professora, dona Marocas, iria a pé, pois a balada é bem perto da casa dela. Enquanto esperávamos, um cara bombadinho, com camisa apertada nos braços, folgado e tão bêbado quanto eu, se aproximou e começou a conversar com a minha amiga e a professora. E eu... Ah, esse cara... E eu só ouvindo. E eu percebi que ele estava dando em cima delas, então comecei a conversar. O cara ficou com a professora e com a Rosinha das 9 até as 5 da manhã, não fez nada. Aí agora vai chegar o bombadinho. É isso aí. Então comecei a conversar com ele, e ele falou que se eu acertasse pra qual time ele torcia, ele parava de dar em cima delas. E me deu 20 tentativas. Que merda é essa? Nossa, e me gente. Deu 20 tentativas. 13 anos, eles têm 13 anos. Eles têm 13 anos, é a única explicação. É. Aí no meio disso, as meninas ficaram esperando e eles ficaram ali jogando 20 perguntas. É. Eu pensei, deve ser um time lá do cu do mundo, que ninguém torce, e comecei a falar. E usei umas 10 tentativas e não acertei. Até que ele se irritou e voltou a falar com elas e eu voltei a me intrometer. Só que agora ele ficou bravo e começou a gritar comigo. Irmão, não fala assim comigo. Eu sou paulista. Aqui é Gaviões da Fiel. Me respeita. Ok. Notas. 1. Eu não torço pra time algum. 2. Moro em Curitiba, Paraná. E 3, eu tinha 10 centímetros a menos de altura e muito menos massa muscular que o cara, sou o gordinho. E então gritei, bela merda, seu babaca, você tá em Curitiba, não ligo pro seu time ou sua torcida, vaza daqui. Ah, que beleza, que beleza, na calçada, na frente da balada. Então ele me empurra, eu empurro ele e começa uma puta briga entre eu e o bombadinho. Os dois muito bêbados e se tramando de soco, consegui defender muitos e acertei um mais ou menos nele, mas tomei um muito forte no meu olho. Coisa de assim que tomei o soco, ele já fechar e inchar. Beleza. Então, eu paro e minha professora, que até então assistia tudo, minha amiga tinha ido com a irmã durante a discussão, a amiga vazou, tipo, foi embora dessa merda. Rosinha, tipo, foi embora bem, com o Iolau. E mandou bem. Iolau. E mandou bem, inclusive, de ter feito isso. Minha professora, que até então assistia tudo, começou a tirar o cara de perto e levar ele pra um táxi. E eu, com o olho inchado e com um dos braços meio caído, grito, isso, vaza embora mesmo, babaca. Vale ressaltar que esse grito de babaca é sempre parecido com o Azaghal gritando babaca. Ok. E o sujeito volta correndo em minha direção e eu me posiciono ao lado e meio atrás de um poste, dando somente lado pra ele dar um soco. Caramba, caralho, aqui acabou. Pra ele dar um soco com a esquerda e eu com a direita. Eles fizeram um golpe, tipo, cada um com ao mesmo tempo? Um poste no meio? É isso? É tipo o final de anime de esporte, que os dois caras dão um soco ao mesmo tempo, aí eles tombam ao mesmo tempo e aí é empate e o mocinho não perde. Eu acho que é isso aí. E quando ele chega, dou um soco com a mão boa e agarro pelas pernas, derrubando o corintiano folgado com um golpe semelhante a um ippon. Caramba, o cara virou um saiyajin. É, valeu. E dou uma sequência de... que ippon não é um golpe. Verdade. E dou uma sequência de socos na cara dele, e aí entram em ação duas coisas que eu obviamente não tinha visto, muito menos esperado. Uma plateia que via a briga e minha professora, Dona Maroca. Dois caras me tiraram de cima do Gaviões da Fiel e me imobilizaram, e dois outros caras seguraram eles, juntamente com a professora, Dona Marocas, que estava com o pé na virilha do babaca, que implorou pra ir embora. Que cena deprimente, cara. Que historinha. Nesse momento, me soltam, me deixam ir sentar, e a professora, incrédula com o golpe e a sequência que dei no bombadinho, ok, começa a perguntar se eu tô bem e se eu já fiz judô. Tá bom. Que historinha. Outro tipo de luta. Digo que não. E ela elogia minha coragem por brigar com aquele cara e agradece por tirar ele de perto dela. Cara, ele certamente, depois do soco que ele levou do bombadinho, ele sonhou tudo isso. Cara, de todos os e-mails que a gente leu aqui, esse foi o mais falso deles. Então, ela pergunta se vou pra casa de ônibus ainda. Digo que sim, porque não tenho grana. Ela oferece um dinheiro pra eu pegar um táxi. Eu não aceito e digo que vou acompanhar ela até em casa. E assim fomos conversando e ela rindo. Isso são o quê? Tipo, 8 da manhã, né? Depois dessa batalha épica. E ela rindo e agradecendo por eu tirar o babaca de perto delas, pois não só tinha dado em cima, como falado coisas extremamente nojentas. Tipo, esse cara é um herói, basicamente. Chegamos em frente à casa dela, ela perguntou se vou ficar bem, e digo que sim, e ela me passa o número dela. Avisa quando chegar em casa, e eu, bêbado, fiquei super feliz de ter conseguido o número dela. Desculpe frustrá-los, mas é isso mesmo, não fiquei com ela. Parabéns. Caraca. Parabéns por você ter escrito essa mensagem. Andei uns 5 km ainda bêbado até pegar um ônibus que eu sabia que ia pra minha casa e chego são e salvo quase. Conversei muito por muito tempo com a minha professora, inclusive sou muito amigo dela hoje em dia. Isso aconteceu de sexta pra sábado, na segunda-feira de olho roxo com o globo claro todo cheio de sangue. Contei a história pro pessoal e todos acharam incrível o que fiz. Esse cara é um herói. Um herói. Ele é um herói na escola, ele é um herói com a professora. Ficou brigando na porta da balada bêbado e todo mundo achou incrível. Cara, eu acho que essa história... Aliás, eu acho isso de boa parte das histórias que a gente lê aqui. A gente precisa ter finais melhores pra essas histórias. Já que você contou essa mentira toda, por que você não contou que, sei lá, que o cara não ladrou? Eu acho que a pessoa fica encabulada, né? Porque ela já contou uma história tão absurda que aí no final ela fala, não, no final eu vou quebrar o clima, porque aí dá aquela ideia de que é verdade, né? É. Dá aquela credibilidade pro que faltava na história. Mas não, só estraga a mentira toda. Conta, tipo, levanta, cara. Terceiro ato tem que ser lá em cima. Pois é, cara. A gente gravou aqui no especial de Natal uma história que foi perfeitinha, cara. Terminou no final, cara. Teve um começo, meio fim, teve um ápice, teve uma conclusão. Já que você vai inventar uma história dessa, onde você chegou na escola e todo mundo achou incrível que você ficou bêbado brigando na calçada, né? Faz direito. Bom... Se já teve o trabalho de, né, do gordinho dar um ippon no bombado... continua. E aí ele começou a pegar fogo. Eu apaguei na bicuda. E aí apareceu um mendigo que ele me deu uma pedra. Ele falou, essa pedra vai te levar pra Tagamandápio. Aí vai te levar pra lá e você vai achar a bicicleta dele. Aí você vai voltar enquanto o cara tá pegando fogo ainda, porque a bicicleta é mágica. E aí você vai passar com a bicicleta em cima dele. E aí a família dele vai aparecer e vai começar a brigar contigo também. Só que aí, nesse tempo que você andou de bicicleta, suas pernas ficaram extremamente musculosas. E aí você começou a desferir golpes em todas as pessoas, inclusive em vós, primas e tias, igual a Chun-Li. E aí você começou a gritar igual Blanca e pegar fogo também. Porque nesse momento, você e ele viraram personagens de Dragon Ball. E aí vocês começaram a, tipo, brigar muito forte no céu. E aí trovões e, sei lá, aves morrendo pela pressão do ar que tava muito forte naquele momento, dada a força de vocês no céu, e aí vocês acabaram transformando a Terra em uma coisa completamente diferente, porque a força de vocês era tão grande que vocês transformaram queimaram o polo magnético e aí, cara, chegaram uns ETs, tipo, igual na chegada, só que eles já chegaram falando inglês, e você fala inglês também, porque você é foda. E aí você começou a falar inglês com os ETs, e aí os ETs falaram, porra, eu gosto desse gordinho, cara, vou ajudar na briga dele, porque agora tá lá o bombado Gaviões da Fiel, a família do Gaviões da Fiel e toda Gaviões da Fiel. E aí juntam você e os ETs contra Gaviões da Fiel, e aí no final você mata todos os corintianos do Brasil. E salva o Curirim. Pronto. É. Nada vai superar o que o Caio acabou de fazer. Nunca. Mas eu também escrevi o meu final alternativo pra essa história, que é a seguinte. Ah, ok. Eu vou ler como se fosse ele escrevendo, tá? A professora me levou pra casa dela. Eu tirei minhas roupas ensopadas de sangue. E coloquei uma camisa de gola rolê preta. Que combinava com a bunda. Ela me mostrou vários livros de Baudelaire, Nietzsche e Sartre. E ficamos assistindo alguns filmes de Ingmar Bergman enquanto tomávamos vinho. Ou conhaque. Depois fizemos amor loucamente, mas em silêncio. Ela foi embora pra França e eu fui morar na Bahia, onde hoje eu escrevo poesias. É um bom final também. É, não melhor que esse. Mas seria bem melhor do que esse que ele escreveu aqui. Eu ia falar que seria bem melhor que o verdadeiro, mas não. Seria bem melhor do que esse que ele escreveu aqui. Exatamente. Vamos pro próximo? Vamos. Rafael, você leu o próximo? Leio o próximo. Pessoa pseudônimo, estudando 19 anos, Brasília. Que nome que a gente vai dar pro pseudônimo? Jeremias. Ok. Ele okay. Fala que existem 4 pessoas envolvidas na história que poderiam usar um nome. Menino 1 e menina 2. O menino 1 a gente já decidiu que é o Jeremias. É Jeremias. E a menina 1? É a Mônica. Mônica. E menina 2 e menina 3, que são apenas partes da história. Menina 2. É a Magali. Magali e a menina 3. Qual que é a outra menina lá? A Denise? Denise da Rua de Baixo. Isso. Denise da Rua de Baixo. Muito bem. Ok. Não é só Denise, tá? Denise da Rua de Baixo. Ok, deixa eu memorizar aqui, só um minuto. Pronto. Essa história aconteceu alguns anos atrás. Tudo começou na minha festa de aniversário, apesar de estar mais para uma confraternização com amigos do que para uma festa propriamente dita. Foi um evento que deu tudo certo e foi muito divertido para todos envolvidos. Agora eu queria saber qual é a diferença de uma confraternização com amigos e uma festa. Eu acho que confraternização é um evento mais simbólico, né? É aquele negócio que você serve canapé para as pessoas. É. Isso é uma confraternização. Uma festa tem só cerveja, fandango, sei lá. Entendi. É. Levarei isso no coração para a vida. É. Se for sério, é confraternização. Se for zoeira, é festa. Tá certo. Isso. Tão divertido. Se tiver canapés, confraternização. Fandangos, festa. Se a porcentagem de comida e bebida for equiparável, é confraternização. Se a porcentagem de bebida for muito maior do que a de comida, aí é festa. Se tocar bossa nova, confraternização. Se fumar charuto, confraternização. Se fumar maconha, festa. Tá certo. Se tiver um drink assim, tipo um Mai Tai ou um Manhattan, confraternização. Se tiver Fanta com Orloff, festa. Isso aí. Era exatamente o que eu ia dizer. Só que eu ia falar Mirinda. Fanta, a festa é um pouco melhor. Né? Mirinda. E eu ia falar vodka Natasha, a vodka que te deixa no prédio. Nossa, cara, a vodka com garrafa de plástico, é. Né? Vodka, né? Garrafa pet. Vamos voltar aqui pro e-mail. Tão divertido que alguns de nós decidimos fazer um after party na casa da Magali, porque a mãe dela estava viajando. E... Não, peraí. Se era uma confraternização, não pode ser um after party, tem que ser um after confraternization. Isso. Então decidimos fazer uma after confraternization na casa da Magali, porque a mãe dela estava viajando. E como todos éramos menores de idade... Putz. Mas é perfeito porque pelos nomes que a gente deu pra eles, né? É verdade. Não, maravilhoso, assim. Encaixou de maneira genial. Não, e sem contar que é igual a história de cima, só que aqui ela tá assumindo que é todo mundo é menor de idade. Isso. Como todos éramos menores de idade, esse seria o lugar perfeito para bebermos sem problemas. Afinal, um bando de adolescentes sozinhos em uma casa com bebida à vontade não poderia dar merda nenhuma. Na casa da Magali, assim que todos chegaram, tomamos um shot de licor e nos reunimos em uma sala. Começamos a conversar e eu comecei a jogar um papo para Denise da Rua de Baixo. Essa história tá muito melhor. Porque eu tô imaginando todos os personagens do Maurício de Souza. Chega em Jeremias na Denise. Não, eu adoro a parte de que o principal não é o Cascão, o Cebolinha, é o Jeremias. Ele é um pouco mais velho. Exato, exato. Ele usava bermuda, ele usava meia. É isso. Sabe quem podia estar aqui também? O anjinho. Bom, mas vamos lá. As meninas querem sair com os meninos mais velhos, entendeu? Então era o... No caso, os meninos mais velhos é o Jeremias, é o Titi, é o Franjinha. Acho que os três, né, que são os mais velhos. E tem mais uns... Tem uns sinistros, assim, tipo o TV Luizão. Nossa, não, isso aí é novo demais, eu já tinha falado. Não, que nada, Mas tem graças. O Zé Luiz, que é um grandão, um magrão. Zé Luiz. Ele é, tipo, quase adulto. Zé Luiz, isso mesmo. Isso mesmo. Não é? É. Bom, com o tempo, o resto do pessoal começou a jogar verdade ou desafio. O Jeremias e o Rolo, né? Numa escala de idade. É, o Zé Luiz é quase o Rolo, né? O Rolo e o Zecão. Ele tá chegando lá. O Zé Luiz é aquele quando você tá nos 17 anos, que você é velho demais pra brincar com a galera, mas você não tem carro ainda. Então você não pode andar com os adultos também. Exatamente, é isso que separava ele do núcleo da Tina e do Rolo. É, exato. Inclusive, Tina, nossa, crush total da minha infância. Gata, né? Nossa, a Tina era maravilhosa. Bom, eu acho que a gente já pode chamar esse e-mail aqui de Crônicas de Zé Luiz. Com o tempo, o resto do pessoal começou a jogar verdade ao desafio. E com o tempo, pares de pessoas iam saindo da sala. Quando o Jeremias e a Mônica saíram da sala, sendo eles namorados, a Magali falou pra... Peraí. Então, o Jeremias não é o cara que tá narrando. Olha só! Porque ele falou quando o Jeremias e a Mônica saíram da sala, sendo eles namorados. É, ele não tá falando de si mesmo em terceira pessoa, né? Seria um Pelé e a Mônica, né? Se ele fosse... É. O Pelézinho e a Mônica. O Pelézinho... Porque ele fala dele na terceira pessoa, o Pelézinho. Pegou o Mônica, tem. Se ele tá fazendo coisa boa, é o Pelézinho. Se ele tá fazendo coisa ruim, é o Edson. É o Edinho, é. Isso é maneiro, você fosse tipo super-herói, né? Então tá. Então, ó, vamos inferir então que quem tá narrando a história é o Zé Luiz. Isso. Ok. Isso. É porque chama tá. Crônicas de Zé Luiz, né? É, bom. Crônicas de Zé Luiz, exato. Tá. E aí o Jeremias e a Mônica saíram da sala. Saíram da sala, estavam namorando. Tendo eles namorados. Aí a Magali falou pra eles usarem a cama dela no andar de cima se fossem fazer algo. Ô, louco! Eventualmente, eu e a Denise da Rua de Baixo saímos da sala. Eu, o Zé Luiz e a Denise da Rua de Baixo saímos da sala. Enfim, o After Confraternization tinha se tornado uma pegação geral. E a Magali não pegou ninguém? A Magali só cedeu a Magali a cama. Não, então, Jeremias foi com a Mônica pra cama da Magali. O Zé Luiz pegou a Denise da Rua de Baixo, saiu da sala. E a Magali, que era dona da casa, ficou por ali, só tipo, putz. É, porque ela é namorada do Quinzinho, né? Ah, é verdade. Tá explicado. É uma menina, Magali. É. Como vocês costumam dizer, a vida estava em modo tutorial para grande parte das pessoas ali presentes. Cara, eu nunca falei sobre modo tutorial para adolescentes. Eu quero fazer esse disclaimer aqui. Depois de um certo tempo, ouvimos um barulho seco e alto vindo do teto. Primeiramente, eu achei que tratava-se de um vaso que tinha caído, o que, por algum motivo, Mônica, cara, achei completamente normal. Então, o Jeremias desceu a escada e disse: Magali, a gente estava, sabe... E a pia quebrou. Uau! É porque a Mônica... Caraca, velho. Sim, o casal teve a ideia genial de transar em cima da pia do banheiro quando tinha uma cama, a da Magali, à disposição. Pô, que a Mônica é a melhor amiga da Magali e não quis, tipo, macular a cama da amiga. É, e também que às vezes, sei lá, o mingau tava dormindo em cima da cama. Pode ser. Depois disso, o rolê começou a morrer. As pessoas começaram a ir embora, mas ainda tínhamos que resolver aquele problema. Nos reunimos para ver as nossas opções. Falar a verdade e provavelmente terminar o término do Jeremias e da Mônica. Além das prováveis punições físicas que a Magali e o casal poderiam sofrer. Punições Eita. Físicas? Que horror, cara. Eles iam tomar uma surra de cinto? É. Ou tiro de sal grosso, né, do Nholau. É, exatamente. Talvez a gente devesse ter usado o personagem pra fazer. É, o meu conhecimento do lore da turma da Rua do Limoeiro é maior do que o da turma do Chico Bento. Então eu prefiro que a gente esteja usando os nomes dele. Tá certo, opção 2: inventar uma história minimamente convincente para que Magali tivesse quebrado a pia fazendo algo legítimo e sem envolver qualquer outra pessoa. O medo fez com que a segunda opção fosse escolhida. Primeiro, a Magali ligou para sua mãe, que voltaria no dia seguinte, e inventou que ela tinha caído na pia depois de escorregar ao sair do banho, e ela tinha quebrado. Incrivelmente, a história colou. A história colou, né? A pia, não. Ah, não, mas, poxa, é uma história super tranquila. Ah, a pia quebrou. Tô saindo do banho, o chão molhado, escorreguei, fui apoiar na pia e pegou de um jeito estranho que a pia afundou junto comigo. Joguei uma bigorna. É. Dei uma coelhada na pia. Isso. A Mônica veio dormir aqui em casa, deu uma coelhada na pia. Porém, exatamente. Porém, veja um porém aqui. Porém, não se cai e quebra uma pia sem se machucar. Então a Magali teve a ideia genial de fazer ferimentos coerentes com o que tinha acontecido. Como ela mesma puta não poderia merda fazê-los, ah, não, esse trabalho ficou pra mim. Cara, então o João deu uma surra na Magali, cara. Foi. Esse é o final dessa história comum, cara. Esse aí não precisa de final alternativo, não. Aí ele fala, foi uma merda para todos os envolvidos, mas não houve consequência além desse dia. O começo da história é o filme Kids. E o final é Clube da Luta. É. Mas assim, ele não descreveu de maneira nenhuma o que, que ele fez com a coitada da Magali? Não, ele só diz assim, se tem uma mensagem que essa história pode deixar é que sim, temos que aproveitar de quando a vida está no modo tutorial, mas devemos tomar cuidado para não abusar do tutorial que ele vai bugar e ir para o modo hard. Eu acho que ele entendeu totalmente errado a questão do modo tutorial. Nada no modo tutorial falou que você tinha que dar umas porradas na Magali, mesmo com ela querendo. É, foi por isso que eu imaginei esse final alternativo aqui. Continuando de onde a gente estava. Então, a Magali teve a ideia genial de fazer ferimentos coerentes com o que tinha acontecido. Como ela mesma não poderia fazê-los, esse trabalho ficou pra mim. A gente riu a beça. Todo mundo gargalhando da ideia dela. Aí eu dei um tapaço na cara dela, com as costas da mão. Aí fez um barulhinho, um clink, e a gente viu o dente dela cair no chão do banheiro. Em vez de chorar, a gente riu mais risadas. Ela pegou um desodorante spray e bateu na minha cara. Arrancou o sangue do supercílio, igual que o Bill. Todo mundo caiu no chão de rir, igual a Peppa, entre os cacos da pia. Todo mundo começou a se espancar pra valer. Todo mundo se machucou e tínhamos a desculpa perfeita pra pia quebrada. Juramos nunca mais falar sobre aquilo. Caralho, gente. Você consegue, tipo, escorregar, segurar numa pia e cair sem se machucar. É. Não precisava ninguém ter batido na coitada. Na Magali, que ficou sobrando, né, na história toda. Caraca, ficou lá, tipo, na seca, porque o Quinzinho não tava na ocasião. Ofereceu a cama, chutaram o mingau do habitat natural dele, que era em cima da cama dela. E ainda assim, quebraram a pia dela e ela ainda apanhou. Caraca. Ou então, a Magali sempre teve um fetiche de apanhar. E ela queria apanhar o Zé Luiz, porque é maior e mais forte. Mas não do rolo, que é um pouco mais forte. Não do rolo, porque aí ela vai morrer. E aí, tudo isso foi um plano infalível da Mônica com ela, que é a melhor amiga, pra ela conseguir dar uma desculpa pro Zé Luiz dar umas porradas nela. Já que o Zé Luiz tava ficando com a Denise da Rua de Baixo. Puta, é mesmo, cara. A Denise da Rua de Baixo, cara, sempre fica pra segundo plano. É mesmo. Coitada. Até na hora de apanhar. Essa história toda, ela tá. O Zé Luiz tá no banheiro dando umas porradas na Magali e a Denise da Rua de Baixo tá lá esperando, no sofá, esperando o Zé Luiz voltar. Mas a gente não vai terminar esse programa sem fazer uma análise de música. Claro. Quer dizer, tem programas que a gente termina sem fazer análise de música, mas não esse. E eu trouxe aqui pra vocês a análise da música. Um negócio que eu estou há um tempão pra fazer, e eu fiz finalmente. Era uma resolução minha de ano novo, eu não quis terminar sem ela. Eu fiz a análise da música de o tema de Friends. Caraca. Não só isso, como eu trouxe meu violão. A gente precisa do nome, né, pro seu violão. Por quê? Ah, não sei. Eu geralmente eu dou nome pra quase todas as minhas coisas. Você quer chamar meu violão de Arnaldo, é isso? Também. Essa era a continuação do papo. A primeira coisa era, nossa, você deveria dar um nome pra seu violão. Aí você ia falar, nossa, Caio, que boa ideia. Qual nome você sugere? E aí eu ia continuar com, Arnaldo. Eu não quero chamar meu violão de Arnaldo, porque eu gosto muito do meu violão. E aí eu não vou querer mais usar o nome Arnaldo pra quando a gente tiver essas histórias. Mas, se você pensar num nome melhor pro meu violão, talvez é Luiz, não sei. Ou Zecão. Bom, vocês conhecem a música do Friends, né? Que ela começa assim. Você